Eu sou soldado, mafioso, não sei na mente. No espírito narrador, revoltado, permanente, agressivo, que traz a verdade relatada na rima combatente. Cabuloso, minha consciência é crítica. Eu trago minha arma engatilhada na mente do boy do sistema da sociedade negligente. Tô pronto pra guerra em busca da vitória de forma realista, sem fama, sem glória. Eu vim do berço de miséria, mas mesmo assim sobrevivi, se esquivando da maldade. Quem quer ver o meu fim? Eu sou fascino, na bato no peito. Eu sou favela, disparo pro alto. Salve periferia, vítima do descaso. Sou maloqueiro, armado, que invade seu reino encantado. Com ódio por dentro e um disparo pra cada relato. Molequinho, ranhento de ontem, hoje é assassino. Cresceu desestruturado, a consequência ele fez bandido. E nem tudo é um mar de rosa, um resultado vem no final. É só mais um filho sem pai que vai trilhar o mal. Eu sou sincero, né? Tio, minha ocasião é justa. Na luta pra sobreviver, seu causo pânico, pros filhos da puta. O jogo do sistema é simples, objetivo. No Brasil só vai pra cadeia, pobre puta como bandido. E seu favor da classe rica tá de volta em ação, trazendo na bagagem a linha de frente os ladrão. Que brinca na favela, sabe se pôr no seu lugar. Falange, passeio sem boi, dispara pra matar. É o lema da guerra, truta do juramento. No meio dos barracos das vielas surge o medo. Aqui à beira do abismo vive o pobre que luta pela vida. O pai de família que debaixo do sol com a carroça puxa latinha. Sonhando com o carro importado que viu no sinal, com a família rica sorrindo, descendo pra praia no Natal. Enquanto poucos tem muitos e muitos aqui não tem nada, o cu de relógio de ouro no farol leva coronhado. Sofrimento, a violência só tende a crescer. Morre um, nasce dois, desacredita pra você ver. Minha marcha aqui não é em busca de status, e sim pelo sofrimento do povo pobre favelado. E pela vida fora do crime, o tio que segue firme, família que sobrevive. O sofrimento que se ameniza, e pelo sangue que escorre do peito soldado em combate. Pelo humano agonizando, morrendo preso atrás das grades. No meio do crime, no inferno é só desgosto. Soldado mafioso, soldado mafioso. No meio do crime, no inferno é só desgosto. Soldado mafioso, soldado mafioso. No meio do crime, no inferno é só desgosto. Soldado mafioso, soldado mafioso. Demorou, onde que cê pensa? Eu assino embaixo. Na luta contra o sistema, eu quebro a regra, eu sou soldado. Colete à prova de bala, não te livra do tiro na nuca do ladrão periculoso que te faz sangrar na rua. Um beco sangrento foi onde eu dei valor na vida. Também foi lá que aprendi que por mais que a vida é sofrida, com uma dose fiada na cara, demônio de farda pra matar. E o dedo deslizando pro meu corpo sangrar. Na vida que eu levo, mancada resulta em morte. O caixão lacrado ou o brilho do cofre, a sentença de morte é sinistra, sem dó. Do corpo que sangra na ponte, ninguém segura os B.O. Quero ver sua cara quando a mão dele pesar. Porque homem quer uma olhar no olho pra tirar. Perdão, compaixão, não é digno, cuzão. Pois quem derrama sangue, sangue chora no mundão. É só questão de tempo, negou, questão de dia. Pra não vir cuspir, calar sua alegria. Medo de você eu não tenho e nunca tive. Quando cê quiser trocar, liga, eu tô no apetite. Cê só é mais um que quer minha cabeça. Cê só é mais um que quer minha sentença. Explodir a minha cara, me filmar morrendo aos poucos. Mas o que cê quer pra mim? Quero pro cê em dobro. E vem, comédia vem, né? Vem bater de frente que tem uma na agulha e tem mais 20 no pente. Me matar é muito fácil, mas sobra minha família. Pois acabo de assinar a formação de quadrilha.